Cuiabáia, Senhor, ó meu Senhor do bom fim. Cuiabáia, Senhor, busca a tua pra mim. Cuiabáia, Senhor, ó meu Senhor do bom fim. Cuiabáia, Senhor, busca a tua pra mim. Fui firmar meu ponto na areia de Itapuã. Firmando meu ponto, eu fui charavananã. Fui firmar meu ponto na areia de Itapuã. Firmando meu ponto, eu fui charavananã. Força divina, vem cá, vem cá. Ixi, saravá. Era Senhor do Bom Fim, saravá Bahia. Saravá tudo preto bem. Saravá. Tá formoso aqui, né? Tá bonito, vô. Espera um bocado? Com certeza, vô. Aí vai me falando como é que é esse negócio aí, né? Esse aqui, vô, nós vamos registrar vosso conhecimento. Aqui nesse aparelho, vô. Vamos de carteira se você quer fazer balagandô de beijo comigo. É. Vai lá. Vai lá. Ixi, vai pra xingar, não? Deixa eu ver que o velho agradece. O velho vai só firmar aqui a força dele. Tá bom. Graças a Deus. Graças. pedindo licença, permissão. Essa falange preto velho desse casuá. Casuá esse que esse velho acá te trabalha com gosto. Porque é o estudador, né? Sim. É a troca de conhecimento. É a cartilha. Deixa que todos têm que, têm que sentar para aprender a ler, cantar, gravar congo, gravar catira, agulha, licença, permissão de vocês. Graças a Deus. Fui à Bahia, Senhor. Ó meu Senhor do bom fim, fui à Bahia, Senhor, buscar patuá pra mim. Fui à Bahia, Senhor, ó meu Senhor do bom fim, fui à Bahia, Senhor, buscar patuá pra mim. Fui firmar meu ponto na areia de Itapuã, firmando meu ponto, eu fui charavananã. Fui firmar meu ponto na areia de Itapuã, firmando meu ponto, eu fui gerar banana. Se tiver, gosta de cantar. Se você não comentar, você vai começar a cantar aqui até. Graças a Deus. Ô, vô, qual é o nome do senhor? Este é Pai Francisco da Bahia. Por quê? Francisco. Uma linha de preto velho, né? Uhum. Esse nome não é meu, não. Esse nome me deram na terra aí também. Por causa do catolicismo, daquela época que nego foi despido da tua cultura, da minha tradição. Tens também ligação com esse santo que teve na terra, né? Francisco. Uhum. Pode me chamar de Chico ou Francisco. É Francisco da Bahia. Da Bahia, filho. Sou um preto velho. De que trabalha com a vibração e na linha deste baiano também. Eu costumo dizer que eu sou o baiano e sou o preto velho desse cavalo. Graças a Deus. Como é que é isso? Uma entidade trabalhar em duas linhas? É possível? Não é duas linhas não, filho. Preto velho é uma falange. Se tem a falange preto velho que trabalha com almas. Trabalha no Cruzeiro das Almas, Cambinda, de Congo, e tem a Preto Velho, que é da linhagem da Bahia, né? Uhum. Filho, tem muitos Preto Velho que trabalham nessa linha de baiano. Muitos na terra que foram esse sacerdote. Eu fui um sacerdote. Tiveram contato com a feitiçaria, com a magia negra. E hoje vem nessa linha de preto velho baiano para reparar todos esses feitiços, essa magia que eu fiz em terra. Eu não tô aqui para fazer confundindo em ninguém não, viu? Claro, claro. E se eu não estiver sendo claro, se você fala que eu repito. Sim, sim. É a graça de Deus. Preto velho é uma coisa, baiano é outra. Agora tem o preto velho que trabalha com os baianos, sim. O senhor... E um desses sou eu. Uhum. O senhor me soa um preto velho muito severo? É assim? Acho alegre também, filho. Sou brincalhão. Uhum. Qual que é o... Como sacerdote, se você me desculpe. Ah, pois não. Como sacerdote e intera, eu fui severo, sim. Fui duro. E nesse cavalo eu venho pra disciplina, né? Venho pra doutrina. Eu venho pra... Ei, filho, senta aí, vamos aprender, vamos conversar. Certo. Chamar a responsabilidade. Este, abrir os olhos porque realmente importa, né, filho? Sou severo quando tem que ser. Mas sou brincalhão, sou alegre também, né? Essa é a energia do povo baiano. É o povo que vem da Bahia. E o seu propósito qual é, filho? A minha palavra? Meu propósito é, primeiro, ter essa interação com o senhor que enriquece a minha caminhada. Vixe, famoso. Oh, pai. Então, e depois, obviamente, já que eu posso me enriquecer com esse diálogo, por que não deixar registrado para que outros também possam colher aquilo que me foi dado? Vixe, famoso, filho. A graça de Deus. Então acato eu. Se você falar aí, nós vamos qual que é o debatido. Qual que é o objetivo? Até onde a severidade de um dirigente é saudável e a partir de quando deixa de ser? De ser. Se você diz a... O sacerdote lá, né? Isso. É saudável quando não há este autoritarismo. Quando não há esta arrogância ao lidar com o filho de sua corrente mediúnica. É necessário, sim, a severidade. Mas, filho, o que faz tudo fluir é o amor, né? Eu carrego o pai no nome, filho. E os outros preto velho também, é com esse sentido. É de ensinar, mas ao mesmo tempo amar. É puxar a orelha para o bem. Então, a severidade de um sacerdote é saudável quando este a usa, filho, para o bem de sua, coroa, de sua corrente mediúnica, dos filhos da casa. Não é saudável quando esse extrapola os limites e junto com a severidade se torna uma vaidade, uma coisa de mandar. Filho, quem manda numa casa é espiritualidade. Sacerdote também é cumpridor de lei. Ei! Vai. Quando... se diz o ser humano é uma criança encarnado, fazendo referência que a maturidade não chega de uma hora para outra. O que que eu vou ter a ensinar a respeito disso? Ó, você pode falar Francisco. Que Francisco tem a ensinar? Eu falo, é. Filho, vou te falar duas coisas. Criança, vocês não pode deixar de ser nunca. Eu digo isso em relação à inocência, à pureza, à alegria estampada, este no rosto de uma criança. Isso vocês devem levar por esta, deixa caminhada de vocês aqui na Terra. Agora diz que ser humano é uma criança, filho, no sentido de que ele está sempre engatinhando para aprender, para questionar, para fazer entender tudo o que está acontecendo. Mas não pode ser uma eterna criança no que diz respeito a atitudes, a maturidade, ao chegar e fazer a tomada de decisões. Nisso, você não pode ser criança, no que isso você disse em relação à maturidade. Uhum. Claro. Mas, filho, no sentido formoso desse palavreado, dessa frase, desse negócio de ser criança, eu digo em relação ao aprender também. A criança começa engatinhando, né? Se arrastando no chão. Depois levanta, fica firme, os ossos ficam bons. Vem a fala, a primeira palavra, de mamãe. Ou pai, né? Depende de cada criança. Isso é um ciclo que perdura a vida toda com o ser humano. Quantas e quantas vezes você tem que se engatinhar para aprender alguma coisa? Quantas e quantas vezes você tem que abaixar a tua cabeça e respeitar o que o mais velho está falando? O que o outro está falando? Finge respondido, filho? Sim. Como aceitar a severidade? Se você diz severidade, é uma coisa ruim. Não, a severidade uma coisa boa, mas aí o outro ele gosta que passa a mão na cabeça, né? Este. E como é que aceita a severidade ali? Quando ela é boa, mas é severa. Se diz em qualquer âmbito dessa vida. Isso. Isso, filho. Se aceita fazendo-se compreendido. Uhum. Respeitando. Se você entrou num lugar sabendo que ali tem regra, que ali tem uma coisa, que ali funciona daquele jeito, que a banda ali toca de uma forma, você tem que acatar isso. Baixar a cabeça e seguir em frente. Acatar, abaixar sua cabeça e seguir em frente? Este, filho. Uhum. Mas não digo se humilhar, não, filho. Uhum. Não é se humilhar, não. Digo abaixar a cabeça, se você estando consciente de que entrou ali, sabendo que aquilo ali funciona daquela forma. Uhum. E eu não gosto dessa palavra severidade, não, filho. Não gosta, avô? Para uma casa de santo, para uma umbanda, isso não é formoso, não. Não é? Não. O que é que pode estar no lugar, Pai Francisco? Da palavra severidade. Respeito, filho. É. Entendi. Respeito. Não é preciso ir muito longe, não. Mas e se o dirigente acredita que foi dado a ele a responsabilidade, então ele pode respeitar, mas ali ele tem hierarquia e o outro tem que obedecer. E aí? Aí você diz quando esse sacerdote faz mau uso da severidade. Ah, entendi. Isso seria um exemplo, né? Uma coisa é você ser respeitado, outra coisa é você impor respeito. Quando você impõe respeito é que você falhou em alguma coisa. Quando impõe respeito é que falhou em alguma coisa? Quando vai numa casa de santo, filho, uhum, você vai olhar aquele pai de santo lá, você vai respeitá-lo, né? É. Agora, se ele precisa impor respeito, falar de uma forma mais dura, gritar com seus filhos, isso já não é formoso, não. Ele falhou alguma coisa. Respeito não se impõe, não. Isso sou eu dizendo, né? Quando se fala assim, que liberdade significa responsabilidade, e que é por isso que tem tanta gente que tem medo dela, o que eu vou ensinar pra gente? Este, que a liberdade é uma faca de dois gumes, né? É. E aí? Sendo uma faca de dois gumes, se você vai usá-la ou com sabedoria ou com irresponsabilidade. Esse negro acá que vem nessa terra, filho, se fomos acorrentados, fomos, apanhamos, fomos. Mas sempre fomos livres, filho. Uhum. Sempre fomos libertos. Uhum. Por dentro. E essa é a liberdade formosa. Uhum. Essa é a liberdade formosa. É fazer bom uso da sua liberdade. Claro. Ser livre, filho, é ter visão ampla. E com isso aproximar aquilo que te faz bem. Certo. O senhor acha que deve ser levado ao pé da letra ou deve-se ter responsabilidade, seja pai no sentido de dirigente ou sacerdote, ou seja pai realmente de um lar, que dizer assim, que se quer que seus filhos tenham os pés no chão, coloque-lhes algumas responsabilidades nos ombros? O senhor acha que é uma coisa que se deve ter disciplina para viver assim? E que tipo de responsabilidade pode se colocar no ombro dos filhos, tanto em casa quanto numa religião, para que eles tenham os pés no chão? Então a gente tem três perguntas. O que é ter o pé no chão? É, o que é pé? É. E o que é ter pé no chão, filho? Isso. Vocês, nessa terra, fazem correspondido de pé no chão com a ilusão, né? Muitos dizem que para não ser um ser que viva no mundo da ilusão, uhum, você tem que ter pé no chão. Quando diz isso, e ter pé no chão, filho, é conhecer-se, filho. Uhum. Pra que eu vou querer uma coisa se eu não vou dar conta ou se eu já tenho essa coisa, não tô sabendo usá-la? Pé no chão. É. Pé no chão, filho. Este é um palavreado formoso, ter pé no chão. Assim como pôr as palavras andar é formoso. Você sabe o que é pôr a palavra andar? Cruel, o que que é? É agir de acordo com o que se fala. Ah. No equilíbrio entre o seu sentir, o seu querer e o seu poder. Então quando o seu velho diz, filho, bota a palavra pra andar, é agir de acordo com o que se fala. Ah, colocar a palavra pra andar. É. Agir de acordo com o que se fala. É sair do papel. É, filho, bota pra andar a palavra. Se não entender dessa forma, não tem outra forma. É deixar de ser Coca-Cola, assim que só agita. O que, que é isso? Não, não, o povo vai entender, vou. Mas é isso que o senhor falou. Ah, quando o vovô, um outro vovô diz assim que o lema dele é amor, humildade e tolerância. O vovô João das Cachoeiras. Qual que é o vosso lema? Disciplina, trabalho. Este pai João da Cachoeira é um formoso de um preto e branco. Risonho. Este é. Graças a Deus. Filho, o que é lema, filho? A lema é uma máxima que se toma como pessoal de valor próprio. O meu é disciplina, uhum. Respeito e dedicação. Disciplina, respeito e dedicação. Fala um pouco de cada uma delas para mim, quando estão positivadas e quando estão negativadas, o que que trazem para a vida da pessoa. E vai devagar. Filho. Já foi duas, né? Duas questões, vou. Quando estão positivada e negativada, e aí o que que elas trazem para a vida das pessoas? Respeito, disciplina e dedicação. Vamos lá. Vou falar pro eu, né? É. Quando eu digo que o meu lema de meu trabalho e que eu tive em vida e que eu venho trazendo até hoje, resgatando isso em meus trabalhos de Umbanda, filho, é o respeito com o ser mesmo, você se respeitar, você se valorizar. Sim. Dedicação. Eu digo a dedicação ao seu conhecimento, dedicação ao seu desenvolvimento. Sim. E a disciplina? E a disciplina, filho, é a ordem, né? Uhum. Um ser disciplinado, filho, é um ser equilibrado. Claro. E o negativo tudo disso... Tudo nessa vida de sucesso é disciplina, filho. Uhum. Se não tiver, vocês não, vocês não vai prosperar. Uhum. Eu já fui longe, ó. Eu botei a disciplina com a prosperidade. É. A disciplina leva à prosperidade, filho. Leva? Leva. Então não tem que temer que vão... passar a perna ou que tem que ser mais inteligente que o outro. Este, não. Quando você bota na tua cabeça que se você se respeita, que se você é um ser dedicado, que se você tem disciplina, você vai longe, filho. E não precisa demonstrar isso pra ninguém, não. Guarda isso pra você e segue. Claro. É igual aquela colocação, né, avô, que diz que a responsabilidade da tolerância está com os que têm a visão mais ampla. Você vai, não é nem tolerar o outro, você não vai deixar nem aquilo te incomodar. E vai ficar na sua disciplina para conquistar o que quer. É isso que o senhor falou. Ixi. Claro. Tolerar, respeitar, né? Então digo mais uma vez, meu lema é respeito, dedicação e disciplina. Com você e com o outro também. Agora, se você perguntou isso na forma negativa, você repete? Isso. Vamos dizer que o senhor falou aí como que é na forma positiva. Mas negativado, o que que isso pode trazer para a vida da pessoa? Falta que a falta disso pode trazer? É, a falta de disciplina. Desorganização. Desânimo. Muitas das vezes, desespero, filho. Quando eu digo dedicação, filho, Agora este o externo. Vamos botar aí para a gente fazer entendedor melhor. Vamos. Este homem trabalha numa empresa, né? Tá lá trabalhando. Não se dedica, mas quer crescer dentro da empresa. Uhum. Ele diz para ele que ele se dedica, mas na prática não faz isso. Eita. O outro se dedica e não quer crescer na empresa. E cresce. Fez entendedor ou não, filho? Sim. Esse negócio que o senhor falou aí lembra uma palavra de um presidente americano que chamava Abraham Lincoln. Ele dizia assim, o autorrespeito é a raiz da disciplina. Uma coisa está ligada à outra. Tá lá. A noção de dignidade cresce com a habilidade de dizer não a si mesmo. Como é que é isso, vô? Essa você saber das suas limitações. Uhum. Vamos dizer, eu quero ficar descansando um pouco mais, quero assistir ali uma televisão, quero passar um final de semana num churrasco, porque não emenda logo 7 dias de festa. E como é que é essa habilidade de dizer não a si próprio em prol da disciplina? Por que ter essa força de vontade de fazer isso? Saber não, saber dizer não para você mesmo, isso é disciplina. É quando você tem que fazer um estudador para passar num concursado, e se você troca esse estudador para ir fazer esse beberico. Isso já é falta de disciplina. E mesmo assim, você quer chegar lá e conquistar essa aprovação, esse no concursado. Uhum. Aí não tem santo que ajude, né, filho? Não tem santo que ajude? Não. Pode-se dizer, então, que a disciplina é a alma de um exército? Eu falo por eu, filho. Uhum. Se eu não fosse disciplinado, eu não estaria aqui trabalhando. Eu não estaria passando isso. É. Numa vida, a gente vem resgatar o que a gente falhou em outra vida, né? É. Falei nisso. Quando eu enxerguei que não, é a disciplina que está faltando. Filho, eu trabalho este para o Mulu, para o Baluaê. Sim. E a transformação requer disciplina. Você vê como é que uma coisa está ligada à outra, filho? Nossa, realmente. Eu vejo isso. Vovô, eu vou ler aqui uma colocação de um escritor, o Fernando Pessoa, e pedir para o senhor a posição do senhor a respeito dessa colocação. Ele diz assim, a única atitude intelectual digna de uma criatura superior, nada melhor que perguntar isso ao preto velho, é a de uma calma e fria compaixão por tudo quanto não é ele próprio. Não que essa atitude tenha o mínimo cunho de justa e verdadeira, mas é tão invejável que é preciso tê-la. É preciso tê-la, mas antes de tudo é preciso desenvolvê-la. Uhum. Né? Como eu falei, a transformação requer disciplina. Sim. Isso já foi respondido, mas eu vou correr mais nesse palavreado. Tá. Se você for repetidor dessa última frase que você disse aí. Não que essa atitude tenha a choqueada inteira. Isso. A única atitude intelectual digna de uma criatura superior é a de uma calma e fria compaixão por tudo quanto não é ele próprio. Deixa eu recolher o resto. Ixi, Não que essa atitude tenha o mínimo cunho de justa e verdadeira, mas é tão invejável que é preciso tê-la. Vixe, ele já foi muito longe disso, né? É. É um visionário, né? Vixe, é a visão ampla da coisa. Mas, filho, o que chama atenção a esse véia cá é essa última palavra. É preciso tê-la. Não entenda superior, filho, como uma coisa de... Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Sem você ser, né? Se você é A, você é A. Se você é B, você é B. A mesma assim, se você quer ser C. Sim. Aí falha. Aí tem falha. Se você tem que ser completo naquilo que você é. Sem invejar o que o amigo do lado é, né? Nossa. Uma vez fizeram uma colocação assim, vô, que o amor só descansa quando morre. Um amor vivo é um amor em conflito. Como assim? O vô tá de acordo, não tá... O amor só descansa quando ele morre? Que o amor vivo é um amor em conflito. Ixi, o amor vivo, filho, já não tem essa de amor morto, é amor vivo, não. Amor é amor, seja aqui ou em outro lugar. Amor é uma coisa só. Sim. Eu vou falar dele vivo, porque eu conheci esse amor vivo. Uhum. Não é por outro não, filho, eu digo amor o sentimento, dentro de sua inteireza. O amor vivo, filho, disse que ele causa o quê? Conflito. Causa conflito. Por que causa conflito, filho? Então, eu não concordo. Vamos lá. O amor causa paz, não conflito. Ixi. Mas vamos lá. Se eles dizem que causa conflito, filho, é porque já entrou numa coisa da linguagem lá do bem e do mal. Ah. Só existe guerra, só existe a paz porque existe a guerra. Sim. E com amor não é assim não, filho. Não. O amor, ele abranda o conflito. É. Daí sim. Aí eu faço este concordato. Aí eu digo e afirmo. Então, vamos lá. Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Vamos falar do primeiro, vô. Disciplina é liberdade, é isso que o senhor tem falando aí. Mas estava falando como responsabilidade ser liberdade. Isso, saber usar essa liberdade. Sim. Para você ser um ser disciplinado. Entendi. Usar a liberdade com responsabilidade é ser disciplinado. Isso. Certo. Usar a liberdade com responsabilidade. Certo. É ser disciplinado. Sim. Qual é a outra, filho? Compaixão é fortaleza. É, filho. É fortaleza, sim. Uhum. Compaixão é um jardim muito bonito que precisa ser regado sempre. Sempre? Sempre, filho. Até todos os minutos? Todos os minutos você tem que ter compaixão. Certo. E eu digo compaixão é de um pelo outro, é pelos animais, é pela natureza. Compaixão, filho, está unido àquela frase que diz que eu não quero para mim, porque eu não quero para o outro, né? Uma coisa assim? Sim. Isso. E qual é a outra, filho? Ter bondade é ter coragem. No mundo de hoje é, né? Ah. Mas, filho... Eu digo que ser bondade, filho, é ser íntegro, filho. No mundo de hoje, sim. Ser bondoso é um ato de coragem. Mas se eu disser que é um ato de coragem, filho, alguns já têm medo da coragem. Vai fazer ligador da palavra coragem com medo, né? E não fica formoso. Porque ele era um você bom, porque eu tenho que ter coragem, eu vou atrair inimigo. Eis. Por aí. Traga bondade pra tua vida como uma coisa que não precisa ser um ato de coragem. Bondade é uma coisa que você tem que carregar e é sua, é seu e não precisa ser um ato. Quando é um ato, é uma coisa passageira, né, filho? Bondade tem que ser eterna. Vovô, eu vou ler aqui a definição de misericórdia e eu gostaria que o senhor falasse a diferença entre misericórdia e compaixão. Tá bom? Este, falo. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, indulgência, graça, clemência. Qual é a diferença entre misericórdia e compaixão, vô? Eu chamo o senhor de vô, mas o senhor é pai, né? Como é que vocês diferenciam isso? Faz diferença? Vou fazer respondido da primeira pergunta. Isso. Pois eu volto pra isso agora que você perguntou. Tá bom. Filho, ser uma pessoa misericordiosa, pra este velho cá, não tá atribuída a compaixão, não. É, então é diferente, né? É diferente. Então. Misericórdia, nesse significado que você falou, tem algo ligado com pena, né? Com dó. E compaixão já é diferente. Compaixão é não ter dó, é chegar lá e abraçar. E sentir um ser igualitário. Misericórdia, filha, causa uma barreira. Compaixão não. Compaixão já é abraço. Claro. Entendi. E agora, se você falou do pai e do vô, né? É. Vixe. Na linha de Preto Velho. Diz, falando de Preto Velho, filho. Preto representando esta raça negra, né? Sim. Velho, filho. Não é que é velho cacurucaia. Não. Velho no sentido de sabedoria. De que aquele ali te sabe o que está falando e tem que ser respeitado. Uhum. Não é este no sentido este dessa palavra de velho, não. E pai, filho. Todo preto velho, toda preta velha é mãe. Quando chega um consulente a cá nos pés, preto velho chorando, nós não abraça? Nós não faz papel de pai, de mãe? Que muitas das vezes essa pessoa não teve na sua família, não teve isso a cá na terra, até por motivo de evolução. Então nós somos pai também. Somos mãe, que abraça, que dá o conselho. Que diz, filho, não vá por esse caminho não, que esse não é formoso. Pai e mãe não faz isso? Sim, sim. Então é nesse sentido de pai e de mãe. Claro. Mas nem todo preto velho que é chamado de pai e de mãe foram em vida esses sacerdotes, sacerdotisas, pais e mães de santo. Aí se você faz o que está fazendo, conversa com o nego velho e discorre sobre o assunto para ver se ele foi um pai, se não foi, se foi mãe, se não foi. É. E o senhor não se pode chamar o senhor de vô. Ixi. Filho, uma coisa que eu quero falar. Fala. Que ficou formoso. Quando você perguntou o negócio de velho. Mesma coisa se a bengala, filho. De preto velho, filho. Isso aqui é um instrumento litúrgico também. Preto velho não tá com isso aqui porque sente dor na costa, não, filho. Isso aqui, filho, é um instrumento de trabalho. Do três porradas no chão, tô espantando alguma coisa. Quando eu dou três porradas no chão na frente de um preto velho, tô saudando aquela força. Em três. A tríade da Umbanda aí. Tô saudando aquela ancestralidade ali. Tô saudando aquela força. Sacar também é um instrumento de trabalho, filho. Mas afunda que nem que afundar e traz o que tem que trazer. E serve também pra dar esse um sustado nessas criançadas que vem cá fazer bagunça, né? Nesses erê aí. Sim. He-he. Claro. Qual que é a maior missão do preto velho na Umbanda junto dos encarnados? Sabedoria, filho. Aconselhar. Fazer aquele filho, filho, enxergar que ele é um ser abençoado, independente do que esteja passando nessa vida. Espiritualidade não tira os olhos de vocês, não. Você se sente sós às vezes, mas nós tá lá. Só se você entrar nessa sintonia, entrar nessa vibração. A missão do preto velho é resgatar, transmutar toda aquela dor que nós passamos e vir cá e mostrar fortaleza, mostrar firmeza nas palavreadas, mostrar humildade e acreditar no amanhã. Cada porada que nós levou, filho, foi um aprendizado para nós estar cá hoje. Se você vê, a natureza é tão agredida, filho, tão agredida, e sempre responde com uma flor. Vixe? Sim. Você vai lá, arranca, ela dá outra flor. Isso não é formoso? É a irrestrita. Aí na natureza nem é a irrestrita confiança nos desígnios de Deus, mas é esse saber interior de que aquilo, aquele movimento vai ter o seu curso e nada vai parar. Nada vai parar. Persiste, filho. Persiste no caminho do bem. Persiste no seu desenvolvimento. Persiste no teu caminhar. Persiste no pensamento de que tu é abençoado. Tu vai lá, seja onde for, há um trabalho, um relacionamento, qualquer coisa que você tenha para conquistar nessa vida. Se você vai conseguir. É ser autoconfiante, é ser bondoso consigo mesmo, filho. Eu fiz respondido do que é a missão do preto velho, filho? Sim, sim, sim. Você não fez entendedor? Claro que sim. E nessa conversa que o senhor estava falando, também lembrei de outra frase do vovô João, que diz assim, você pode, os outros podem até pisotear uma flor, mas não pode parar a primavera. Como é que é isso, vovô? Isso ensina a gente a acreditar nas forças que nos regem, ter fé. Como é se você persistir naquilo que você acredita. Persistir? No bem, naquilo que você acredita. Uhum. Ele disse que essa atitude, né, não vai parar o ciclo da primavera. É. Não vai e não deve. É assim que, é isso que a natureza mostra, filho. Sempre, a cada estação, a cada renovar, a cada renovado que faz nesse meio desses anos aí. Claro. É agredida, é insultada e está sempre se renovando. Está sempre mostrando sua beleza para vocês. Ser um ser natural é isso, filho. Uhum. O que é ser um ser natural? Eu digo natural, filho. Uhum. Relacionado a deixar a natureza. Ser natural, filho, é ser espontâneo, é ser verdadeiro. É um ser você. Isso é ser natural. Uhum. Independente do que for te acontecer, e o que você vinha passar nessa vida, como missão, como aprendizado, se você vai se renovar, se você vai se transformar, se você vai seguir em frente, na certeza de que no próximo ano outra primavera vai ter e se você vai ter um jardim florido de novo. O que que a Umbanda não é, Pai Francisco? É longo isso. Ixi, se eu posso falar até... Só assim, as coisas assim que o senhor mais vê, assim. Umbanda, filho, não é falta de estudo. Se tiver faltando isso na casa de Umbanda, isso não é Umbanda. Umbanda não é irresponsabilidade com a própria missão. Umbanda, filho, não é se você chegar no seu terreiro, vai ter a gira lá do caboclo, do preto velho, deixa o compadre. É se você chegar, vestir em cima da horada, vestir sua nanga branca, fazer trabalhador e ir embora. Você me entende? Essa coisa, esse automática que fica? Fica automático? Umbanda não é isso, não, filho. A Umbanda não é o automático. É o natural. É se você chegar com antecedência nesse caso A, se concentrar, rezar, se tiver que rezar, tomar seu banho de erva, e fazer este um trabalho. Umbanda não é uma empresa, filho. Se você chega, bate teu ponto e vai embora. Isso não é Umbanda, não. Vê? Sim. Existe ainda preconceito com a linha de preto velho por vir arcado, por... dizer que ele tem atavismo. Tem o quê, filho? Atavismo, aquela prisão com uma identidade do passado e não se libertou ainda disso. Quanto desse preconceito já foi dissipado? Filho, essa palavra de preconceito... Não é, nunca foi, nenhuma época desse mundo formoso e nunca vai ser. Agora, nós vem nessa forma, resgatando esse trabalho, filho. É para persistir no seu aprendizado, na sua evolução, no seu desenvolvimento como ser humano. Como médium ou não, isso não importa, como ser humano. Pô. Nós vem arcado, filho. Nós vem com bengala. Com tudo isso. Porque além de ser uma época que foi marcante em nossas vidas, filho, é com um só propósito que nós vem. Se você não vê e nem vai ver, nem o preto velho te reclamando do que aconteceu, fazendo juras e lamentações a Deus pelo que passou, foi necessário para o aprendizado de nós e para estar aqui hoje passando para vocês. Tira daí, filho, aquilo que diz que nem todo preto é preto, nem toda preta velha, todo preto velho é velho. Fizeram este bolo de farinha, né? Com isso. E fazem confundidor. Certo. Nós vem resgatar em vocês aquilo que eu falei em outra vida. Que foi na disciplina, que foi na dedicação, que foi no respeito. É isso que eu venho resgatando. Nesse cavalo cá. Essa é a minha missão. Seja nesse cavalo ou em outro cavalo. Claro que sim. Daí a pessoa chega e diz assim, desapegar não significa que você não deva possuir nada. Mas sim que nada deve possuir você. Este? Como que eu vou ensinar a gente essa frase? Falar do bango. O bango é o dinheiro, né, avô? Este. Ah. Ele não pode te dominar. Uhum. Você não pode ser, este como o Congo diz, escravo dele. Ser uma pessoa desapegada, filho, não é a mesma coisa que ser liberto, que ter liberdade? Sim. Nossa. Você faz concorda com isso? Concordo total. Se é desapegado, nada te prende. Nada te prende. Quando se diz que na Terra só estamos de passagem, que somos apenas visitantes desse tempo e lugar, que o nosso objetivo é observar, crescer, amar e que depois vamos para casa. Qual que é o real objetivo de uma encarnação? Se diz voltar para casa porque vocês são seres espirituais e aqui não pertence. Ah. A esse mundo vocês não pertencem. Ah. Agora, encaro a reencarnação como uma oportunidade. Uhum. Uma oportunidade de você se aprimorar. De você se desenvolver. E filho, caminhar. Eu digo isso. E vou dizer sempre, filho, a reencarnação é uma oportunidade. Não encare sua cara como uma farra, como uma festa, como uma coisa banal. Se está aqui, filho, um compromisso tem, uma missão tem. E quando diz voltar para casa, foi isso que o velho falou. É que vocês não pertencem a essa terra, né? Né. Nada aqui pertence a vocês. Nada. Nada. Você vê como é que ter liberdade é uma coisa formosa? Sim. Você faz entendedor disso, filho? Nossa. Realmente é profundo. Então, se aproximando dos 10 minutos finais, vô, eu queria... O senhor me fez lembrar um livro que eu li do Khalil Gibran, que ele disse uma frase assim, né? E disse o divino, ame seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. Ame, é teu irmão. É, e daí ele diz assim no livro, e aí eu obedeci e amei a mim mesmo. O maior inimigo, filho, está dentro de você. O maior o quê, vô? O maior inimigo está dentro de você. Assim é, para as pessoas ouvirem. Oh. Domina ele, abraça ele, tenha compaixão por ele. E você vai ser um ser liberto. Nossa. Na graça de Deus, né? Ixi. Se alguém põe uma colocação assim, que depressão é excesso do passado, como que o vô definiria isso? Depressão é excesso do passado? Há muita dúvida ainda do que é depressão, né? É. Um estudo aprofundado. Tomem este remédio, fazem esse estudador e ninguém entende o que é depressão até hoje. E aí? É um acúmulo, sim, filho, daquelas questões que precisam ser respondidas. Uhum. Uma é, Quem você é? O que você quer e para onde você quer ir? Este nego berecado trata a decepção dessa forma. Depressão. Essas perguntas... depressão dessa forma. Essas perguntas não foram respondidas. Se foram, não está respondido certo. Se conheça. Sabe o que você quer, para onde você quer ir. Com teu propósito de vida, com a tua missão. Claro. Diz que é um acúmulo do passado. Porque muitas dessas pessoas que fazem a depressão é... Como é que se diz? Faz de se arrependido, né, do que fez. Mas não, digo, não encaro depressão dessa forma, não. Tá sim. Vês? Sim, senhor. Dizem que estresse é o excesso do presente. E aí? Aquela pessoa estressada. Que quer o resultado pra ontem, né? Que tá com excesso de presente. E aí? Este velho faz concordador com isso. É, vô. Faz? Acha a pessoa estressada, filho? Este tem esse excesso de coisa para fazer, de caminho para seguir. Enquanto tiver com estresse, não vai caminhar nem para trás nem para frente. Enquanto tiver estresse... Você não vai caminhar nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para o outro. Filho, a bagagem não precisa ter excesso não, para você carregar. Carregue uma bagagem leve, só com o que é necessário. Pra que você vai querer abraçar um monte de coisa que você não pode carregar? Isso vai te causar estresse. Isso vai te causar perturbação. Caminhe, filho, com o que é necessário. O necessário não é muito, não, filho. Uma criança não se satisfaz com um brinquedo? É a mesma coisa, né? Sim. O senhor tá falando, me faz lembrar a... A situação que eu vivo na minha própria vida. O avião só permite 20 quilos de bagagem. Daí você pensa, vou levar menos bagagem. Só que quanto menos bagagem a gente leva, mais a gente tem que trabalhar para renovar aquilo que a gente levou. Em termos de lavar a roupa, por exemplo. Então, seria uma analogia que o pessoal não quer levar pouca bagagem porque quer ficar mais tempo no descanso? Quer ficar folgado, né? Quer ter folga. É, tá, tem relação com isso, tem, filho. Pô. Tem, filho. O senhor falou, lembrei na hora. Tem. Se você sabendo disso, você vai carregar apenas o que é necessário. Apenas o que você vai desenvolver com o teu trabalho. Enquanto na terra, né, vô? Mas o espírito não precisa carregar nada, não, né? Nada. Nada, filho. Apenas a tua sabedoria, a tua experiência que teve aqui na terra. Seu conhecimento. Essa troca de conhecimento. Sim. Que vai te fazer uma pessoa liberta, uma pessoa transformada a cada ciclo. Se verem, fala muito de transformação, de transmutação, que trabalha esse preço orixá que eu te falei. Valor aí, né? Jagun, como queiram. Sim. Aí me perguntaram, filho, o que se transformar dói tanto? Por que, vô, que se transformar dói tanto? Aí eu falei, ô, meu filho, velho não faz concordador com isso, não. Ah, não? Não. Tô falando que me perguntaram. Então? Eu fui lá e respondi. Se doeu, filho, é porque você tava vivendo uma prisão. Não se faz entendedor? Sim. A transformação, filho, mais uma vez, ela é natural. Pode doer, não. Nem deve doer. Se doer, não vai ser uma coisa verdadeira. Se você vê, deixa a borboleta contar esse no casulo. Se vocês acham que, vamos lá, tem essas etapas da borboleta, né? É. Ela tá lá no casulo. Aí vai o homem lá, a borboleta tentando sair do casulo. O homem vê que ela está sentindo dor, isso na concepção dele, vai lá e abre o casulo. Achando que ela está sofrendo. Ela não tá sofrendo não, aquilo é necessário pra fortalecer a asa dela. Pra ela ter um voo pleno aí na vida, aí na natureza. Então é respeitar esse momento aí. Esse momento que é de sossego. Abrir tuas asas, criar tua fortaleza pra bater tuas asas aí fora. Caminhar. Ter a liberdade de se transformar a cada momento. Não é formoso quando um médium vem numa gira e se sente renovado, filho? É muito formoso. É formoso. Isso é bom. É essa transformação que essas entidades querem. Se você sai melhor do que se você entrou. Se você não pode sair mal, não. Tem que sair bem. Sair feliz. Mesmo que lá fora vai enfrentar todos os problemas de novo. Mas vai enfrentar mais forte. Vai enfrentar mais consciente do que se você deve e não deve fazer. Este? Na graça de Deus. O senhor falou da borboleta, enquanto eu estava falando, tive uma imagem mental que eu acho que a borboleta dentro do casulo, ela tem que, como se dormisse, morrer para quem ela foi, para se entregar ao potencial ali que está disponível e convidativo. Este? O ser humano é assim também? Às vezes não, né, filho? Ah. Muitas vezes não. Mas essa é. Já fala. Tá. Você vai repetidor, filho? Que eu tive essa ideia de que a lagarta, quando vai virar borboleta, ela tem que morrer para quem ela foi, para aceitar o potencial ali convidativo do novo. Bicha. O ser humano deveria ser assim também? Deveria estar aberto ao que está para vir, né? É. E receber isso de forma sublime, como um presente, como uma conquista. Presente não, conquista. Você vê, a borboleta era o quê? Uma lagarta, né? É. Se rastejava pelo chão. O que conquistou depois de se transformar? Liberdade. Novas cores e asas. Novas cores e asas. Oh. Outros lugares, outra árvore pra pousar, outra flor pra botar lá o pólen, né? Isso. E agora não é mais amparado pelo elemento terra, é amparado pelo elemento ar. Olha a transformação aí. Uau. Mas conquistou isso. Não foi fato, teve que morrer. Teve que morrer. Na graça de Deus. Vovô, o senhor pode passar a vossa mensagem final para todos que nos acompanharam até agora? Deixa. Se você diz para todos, uma palavra lá, palavreados para todos? Todos, todos que vão ouvir o vovô. Deixa. Se faz necessário, filho, renovar-se. Renovar os seus conceitos, renovar a sua ideia do que é certo e o que é errado, transmutar suas opiniões e abraçar todos, seja de onde for. Unir, pegar na mão aquela pessoa que está do teu lado e encarar como um irmão de sangue. Uma pessoa da tua família que se você precisa amá-la, respeitá-la e seguir em frente. Agora eu digo para os médiums da Umbanda, esse palavreado serve para todos, para esse menino aqui também. Que preste atenção naquela reflexão do que não é Umbanda, filho. Fazer respondido dessas questões, quem você é, o que você quer, para onde você quer ir. Para que você possa ser um médium, um cavalo de mente aberta, equilibrado, para que as entidades possam trabalhar. Filho, louvado seja. Na graça de Deus. Só uma questão, vou. Esse de saber quem você é e para onde você vai, também seria importante para quem não é médium da Umbanda? Sim, é pra todos, filho. Ah. Pra todos. Isso é ser... Isso é uma pessoa espirituosa, né? Independentemente de religião, é só você ter a espiritualidade. Ter espiritualidade é confiar em ti, caminhar, responder essas questões aí, saber o que você quer, pra onde você... Quem você é, filho? Claro, sim. Às vezes você tá ali num ponto, fica rodando em volta dele, e pra onde você quer ir? Uhum. O que você quer, filho? Só assim eu poder te ajudar. Quando você souber isso. E o aconselhamento do Espírito Velho, dos caboclos, é esse. Vamos caminhar? Vamos. Mas primeiro, você com o seu eu. Depois nós vai dando a força. Claro, você com o seu eu é reconhecendo a sua fortaleza. É isso? Tá certo, vô. E fazer bom uso dessa liberdade aí que você falou, né? É. Que a disciplina e a responsabilidade. Sempre com compaixão. Graças a Deus. Louvado seja, pô. Ei, ei. Pode acabar isso aqui? Bahia, Senhor, ó meu Senhor do bom fim, fui à Bahia, Senhor, buscar patua pra mim. Fui à Bahia, Senhor, ó meu Senhor do bom fim, fui à Bahia, Senhor, buscar patua pra mim. Fui firmar meu ponto na areia de Itapuã, firmando meu ponto, eu fui charavananã. Fui firmar meu ponto na areia de Itapuã, firmando meu ponto, eu fui jaravananã.